É, eu tô no corre pelo dinheiro, tá ligado? Eu e uns parceiros. Meu mano precisa pagar uma cirurgia pra mãe dele continuar viva. Setor bancário Sul, Banco do Brasil. É, vida de ladrão. O dia chegou. O dia chegou a 10 de abril de 2004. Eu tava nervoso, mesmo assim tava preparado. Da cena do louco, meu mano, quem foi o ator? Te tocando na cara, pro chão, ele gritou. A nossa cota aqui, véi, é o dinheiro. Se vacilar, tô nem aí. Malandro, eu sento o dedo. Mó nervosismo dentro da agência bancária. Eu peguei a gerente, comecei a socar ela na cara. Pro nosso azar, o cofre tava fechado. Meu mano meteu uma bala na cara da gerente. Nós desesperado, pegamos o dinheiro que tava no caixa. Eu gritei bem alto, vamos aí, não dá nada. Tinha um carro e uma moto lá fora pra poder dar fuga. Nós no carro, meu mano, na moto, na nossa colabura. Mutamos na bagaça e meu mano tava com a grana. Azar, os homens pegaram ele na moto e ele foi em cana. Naquele momento eu lembrei da nossa última conversa. Ele falou que ia fazer o assalto porque tinha pressa pra pagar a cirurgia pra sua mãe, que a cada dia mais aumentava o tumor e ela não tinha chance de viver se não fizesse a cirurgia. Vida de ladrão, irmão, isso não é vida. Latrou formação de quadrilha. Como foi fragante, 15 anos, essa era a sina. Lá dentro sofrimento, com certeza ele passou. A cadeia não o salvou, quem salvou foi o Senhor, que enviou os mano lá dentro pra pregar o evangelho. Falaram do amor de Deus e mostraram o caminho certo. Cumpriu 5 anos e foi solto por bom comportamento. Hoje conscientiza os manos com seus depoimentos. O Deus do crente, sua mãe que era doente, curou a vida. Meu mano, totalmente ele mudou. Fico exemplo pra quem tá começando na criminalidade, achando que tá apavorando. É, mano, vida de ladrão só tem uma sina. Cadeia o cemitério, isso pra mim não é vida. Deus curou e libertou a vida de um ladrão. Morreu entre 2 e 1, alcançou salvação. Fico pensando, Deus curou meu mano, sarou as feridas. Eu tô ligado, ele tem o plano na minha vida. Eu sei que tem, e também sei, irmão. Vida de ladrão só tem um fim, cadeia o caixão.